Violência. Segundo o dicionário, é tudo que vai contra os seus deveres, contra a justiça. Ou seja, se o cidadão não come, não tem moradia, assistência médica, transporte, segurança, então ele é vítima. Em resumo, o Brasil é vítima. Governo mal dirigido é negligência. Violência. Se é comércio, tem consumidor. Se é negócio, alguém financia. E com certeza não é o cidadão que trabalha por menos de 2 salários mínimos para alimentar os filhos. Esse sim é vítima, não possui os direitos respeitados, não vê a cara da justiça. E ao contrário do que pensam, são os que mais cumprem seus deveres. Violência. Segundo o dicionário, é tudo que vai contra seus direitos, contra a justiça. Justiça. A virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Paz. É a ausência da violência, presença da justiça, o fim da guerra, dos conflitos e dos sons dos tiros.